triste fim de um pobre coração desiludido, que hoje mora num presídio chamado paixão, brindando a dor regado a gelo, cachaça e limão. É pra beber e apaixonar, Kiko, chocado demais. Enche meu copo e traga mais uma, que hoje eu não saio daqui. Eu quero esquecer a dor que essa sem coração tá fazendo eu sentir. Tô virado tem uma semana, perigando bater mais de mês. Tô quebrando a cabeça, molhando a mesa, pensando no que ela me fez. Se no seu peito vive, bate livre um coração. O meu ficou detido, morto, trancado nessa prisão. Presídio chamado paixão, brindando a dor regado a gelo, cachaça e limão. Aprisionado por amor não correspondido, o triste fim de um pobre coração desiludido, que hoje mora no presídio chamado paixão, brindando a dor regado a gelo, cachaça e limão. E traga mais uma, que hoje eu não saio daqui. Eu quero esquecer a dor que essa sem coração tá fazendo eu sentir. Tô virado tem uma semana, perigando bater mais de mês. Tô quebrando a cabeça, molhando a mesa, pensando no que ela me fez. Se no seu peito vive, bate livre um coração. O meu ficou detido, morto, trancado nessa prisão. Presídio chamado paixão, brindando a dor.